Salvador, East, Juliette, Juliette. East, Juliette, Juliette, prossiga. Juliette, solicita autorização de rebote, pátio 3 para o gay, 5 do pátio 1. Autorizado início do rebote, reporte no término, East, Juliette, Juliette. Reportará no término, Juliette. Solo Salvador, é o TAM, Mike Zulu Uniforme, na posição 12 do Pátio 1. Siga, Mike Zulu Uniforme. Posição do giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Embraer. Sente, reporte no término, Mike Zulu Uniforme. Muito obrigado. Juliette, Juliette, as 25, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Solo Salvador, é o Sam, Mike Zulu, uniforme, forma do tempo, diz o motor em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Gente, bom dia, Mike Zulu, uniforme.